andrecelismoral.com.br. Olha o sucesso nosso aí, isso é pisada de mulher. Vem comigo assim, ó. E você pensa que eu não te amo? Tá enganada, por isso é mentira. E você sabe que eu sempre te amei. Você sempre foi o amor da minha vida. É só você ligar e eu volto correndo. Nunca ia deixar, meu amor tá sofrendo. Não quero te deixar, por isso volta atrás. Meu coração tá dizendo que te ama demais. E é só você ligar e eu volto correndo. Nunca ia deixar, meu amor tá sofrendo. Não quero te deixar, por isso volta atrás. Meu coração tá dizendo que te ama demais. Ayane, André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Sucesso nosso aí. Aí, Gisele Alencar, espaço de beleza e bronzeamento. Tamo junto, hein? Andrade Produções é o nome, vem comigo assim, ó. E você pensa que eu não te amo? Tá enganada, por isso é mentira. E você sabe que eu sempre te amei. Você sempre foi o amor da minha vida. E é só você ligar e eu volto correndo. Nunca ia deixar, meu amor tá sofrendo. Não quero te deixar, por isso volta atrás. Meu coração tá dizendo que te ama demais. E é só você ligar que eu volto correndo. Nunca ia deixar, meu amor tá sofrendo. Não quero te deixar, por isso volta atrás. Meu coração tá dizendo que te ama demais. Estourar nos paredões do meu Brasil. Vai entrar de produções. É Gustavo Macedo, parceiro Lucas Rosena e meu parceiro Heitor Nascimento. Betts Rio, melhores site de aposta. Tamo junto.